Reportará liberando baixa passo 29 graus. O Alfa Vitor Juliette está autorizado o reingresso na pista, segue o Índio November Alfa, reporta liberando faixa 4. Solo TAM 3890 acionado, 89 a bordo, 3 horas e 50, está na Salvador, passa. Confirmando 89 a bordo? Afirmo. Gente, táxi autorizado, parte principal, taxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera torre 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Pátio Indy Alpha 18-6 lá com 1-0 no 2, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, Mike Covisto, nacionado, professor Táxi, pode passar. Mike é Covisto, aguarda pro táxi, Mike é Covisto. Papatango, por gentileza, cheque o equipamento rádio, a mensagem ininteligível, ok? Continue ininteligível o equipamento. Salvador, muito bom dia, o Trip 5396, ascendente do hotel. Trip 5396, ascendente de Cação, chegada Amanda, isso é para 4 mil pés, NH1092. Confirmando QNH? NH1092. Então confere com a informação aqui, ó. 4000, o 35396 na mão. Confirme o número de posto, 5396. TIP 5396, número 1 para aproximação. Nível das restrições, velocidade? Pode manter a velocidade, TIP 5396. Ok, livre. Gente, Alfa Vitor Juliette. Aqui é convite autorizado ingresso na pista 17. A porta correção Max Serra Golfo, autorizado ingresso na pista 17. Reporta alinhado e pronto para decolagem. O Max Serra Golfo. Salvador, Mike bom dia, tá 3890, ponto espera 10 pronto. TAM 3890, ali em decola, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. TAM 3890. Ali em decola, pista 10, TAM 3890. Torio, Mike Cruz, pode iniciar o TAM? É, decisão. O Mike Eco Vito pode iniciar o táxi até a interseção, da posição. Inicie o táxi, reporte para ingresso na pista 17, o Mike Eco Vito. Mike Serra Golf, autorizado a decolagem na pista 17, vento 100 graus, 10 nós, o Mike Serra Golf. Salvador, muito bom dia, Chanel 6200. Centro das condições, está cruzando 200. Chanel 6200, chegada Mário, essa dedicação, despanjou 050. 050 na Mário, Chanel 6200. Trolley, Salvador, Mike Serra, Golf, corredor Axé. Mike Serra, Golf, mantendo corredor Axé, quanto precisar. 3890 decolado aos 33, chama controle 199-35 para 3890. 935, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890, decolado PUCA. TAM 3890, contato radar, subconjunto 330, saída PUCA. Subindo 330 na PUCA, 3890. Mike Echo Victor, aguarda, foi decolado um tráfego da pista no zero, no corredor Axé. Aguarde um minuto para decolagem, Mike Echo Victor. Mike Echo Victor, autorizado a decolagem da pista 17, vento 100 graus, 10 norte, o Mike Echo Victor. TAM 3153, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. 251-3325, obrigado, 3153. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Echo Victor. Papa Romeu, Mike Echo Victor, mantém as condições visuais, ingresso do corredor Axé, mil pés. Pensando possível, Vitor, solicita a direto para Manati, 1500. Rádio Clarissa 1, não estou considerando inteligível essa frequência. Salvador, bom dia, Fênix 58. Eu sigo a Fênix 58. Fênix 58, paciente da Índia, no pátio militar, plano Volcom Delta para acionamento. Fênix 58, ajuste no 0, no 2, autorizado. Salvador, Salvador, conforme plano, decola no zero, primeira curva direita, após em rota, Fênix 58. Autorizado, Salvador, Salvador, primeira curva direita, depois em rota, livre acionamento para o 58. Fênix 58, livre acionar, confirmando o controle de Salvador em 1.19.35, eu estou em 1.18.62, ok? Ciente das frequências, vai chamar para o TAC. Ciente, Fênix 58. Para cá, Jack. 6200. Prossiga, Oxa 6200. É, curva na Proxy, tá? Negativo, mantém o perfil de chegada. Ok. Passou fora da barra, o Mike Serra Golf. Papa Romeu, Mike Serra Golf e reporte no Flight. suficiente, ô Golfo. Golfo, informa para o ideal para o destino. Ah, presente pronto, senhorita. 153-16, desça para 2000 pés, NH 102, autorizado sinal ILS, é possibilizado. 2000, 5316, autorizado ILS, chamará estabilizado, 5316. Papá Romeu, Mike Serra Golf, informe estimado para pouso. 1938. Papá Romeu, Mike Serra Golf, suba para nível de voo 085. Autorizado 085. Salve Salvador, bom dia, TAM 3179, informa sua tela. TAM 3179, informação no momento é Índia, ajuste no 012, aguarde para cópia. Gente, vai ver a Índia, 1012, TAM 3179. 08, autoridade de chegada Mari, desce para nível de voo 070. Chegada Mari, desce 070, azul 14. 340, decolda no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pós-Leda, Ildes, onde intercepta a UPS 44, após conforme rota. Controle operando em 1935, torre 1862, acione 5477. TAM 3179, autorizado nível 340 para Guarulhos via uniforme Zulu 44. Decolagem pistão 0, primeira curva direita, saída da EL, transição Leda, após voa Eudes, intercepta aerovia. O controle Salvador 1119-35, torre 18-6 e aciona 5477, está no portão 8. TAM 3179, contingimento correto, chama pronto para pushback e acionamento. Chamarei. Oxana 6200, após etapa, desça para 2000 pés, NH 1012, autorizado sinal ILS, possibilizado. Posso estar pedindo 0 com 2. Meu TAM 3M3, confirme velocidade indicada. Estou redução para 249. Azul 4208, reduz velocidade para 2209. 5-2-209, azul 4208. Controle, bom dia, voo 9434. O meu Golfo saída é Pucajamo, após Jamo direto. O Mari, desce 80, é isso, senhora? Afirmativo, gol 1434. Meu Romeu Golf, a informação é Índia, ajuste no 012. O meu Romeu Golf. Tango, Romeu Papa Tango. Eu também vou confirmar como recebe o Romeu Papa Tango para teste de rádio. Agora alto e claro, Romeu Papa Tango, clareza número 5. Beato, Romeu Papa Tango. 5 autorizado, táxi até o ponto de espera da hotel. Aguarde para o cruzamento da pista. Tome o papatango. Papatango, informação, momento é Índia, ajuste no 02, ponto para cópia. Romeu Papatango, autorizado, toque em metida em Valença, a 1.000 pés. Decolado no 7, primeiro curva à direita, saindo no corredor Axé. Controle operando em 1.19.35, torre 1.18.62, acione 0141, Romeu Papatango. Salvador, trip 5396, estabilizado, GLS da 1.0. Trip 5316, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 1100 graus com 9 nós, o QNH é 10 no 2, o Trip 5316. 5316, ciente. Pouso pista 90. Oi, Salvador, bom dia, Patagão. O meu Papatango prossiga. Papatango? O meu Papatango prossiga. O Papatango 4, 2 a 0 para acionamento táxi. Autorizado acionamento, chama para o táxi, o meu Papatango. Autorizado acionamento, chamará táxi, o meu Papatango. Fênix 58, Solo. Fênix 58 para cruzamento da pista, chame Solo, 1 no 8 e 1 meia dúzia. Fênix 50. Pra casa? Bono 434, tem controle de velocidade para 2209? 229, no 434. Da 3179, pushback e acionamento, marca 8. Livre acionamento, chama para táxi. Chamarei. Palma meu para Hotel Delta, informação Índia, ajuste no 02, aguarde um minuto para a cópia. O meu Papatango autorizado, táxi reporta no ponto de espera para ingresso na pista no 7, o meu Papatango. O meu Papatango. Papá, Hotel Delta, copia? Solo aos 4.6, livre pista pela direita, chama Solo 121.9, o trip 5316. Livrando pela direita, Solo 219.5316. Fome rota. Controle operando em 1-9-35, torre 1-9-62, acione 5-4-6-6, papá Hotel Delta. 6200, complexo na OMS, chamo torre em 1-9-6. 8-6-12, até. Hotel Delta, confirma o pátio? Na data. Salvador, bom dia, 353 na minha, livrando sua escuta. Papá Hotel Delta, para acionamento táxi, chame torre 1-8, decimal 6-12. Obrigado. 5-8, agilizando, por favor. Alfa, chame antes a Juliette. E a Alfa, a gente chama antes a Juliette, 353 na minha. 0-0-6, tá bom. Tá Papá Romeu, Papá Hotel Delta, acionamento autorizado. Reporta pro táxi o Papá Hotel Delta. Espera, dona Zero, chame torre 118, estimado 62, FN 58. 6200, tráfego avistado. Autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, 10 nós, QNH 10 no 3, cheque 3 pouso, o Oxenia 6200. Gente, livre pouso na 10. Bilhete via parte principal, remota 13, parte 1. Gente, para remota 13, parte 1, 3. Para o táxi da 3179 com 156 a bordo. Correção, 164 a bordo, 3:55, alterna galeão. 353 16, mantenha a posição, aguarde as instruções. Mantendo posição, 316. Salve, copio, TAN 3179. TAN 3179, autorizado táxi para ponto de espera 10 via Índia Alfa. Ponto de espera, então, em 118, esse é o 612. Índia Alfa, espera de 862, bom dia, TAN 3179. TAN 3179, ajuste no 063. Aqui já mantém o 085, Mike Serra Golfo. 434, atingiu 060. Papa Romeu, Mike Serra Golf, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. Agora com o Centro, 260.288, grátis, muito bom dia de trabalho. 434, atingindo 060. Gono 434, após o TAP, fica para 3, meu PES, QNH 1013. TAP 10-3013. Estabilizou no ILS, 3663, vamos. TAN 3663, completo sinal ILS, chame torre 118, decimal 6. Oi, Salvador, bom dia, 3663, da TAN 2017. Confirma o último que chamou a torre? É o TAN 3663, 2017, no baixado travado. TAN 3663, continua a aproximação, guarde pista livre, 3663. Patango ali, mantenha, porta pronta para decolagem, Romeu Patango. Oxenia 6200, no solo 51, livre vista pela direita, solo 121, decimal 9, Oxenia 6200. 219. Salvador, Oxenia 6200, livrou. Oxenia 6200, autorizado Alfa, chamante a Juliette. Certo. 663, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 090 graus com 8 nós, que negão no 0, no 3, o TAN 3663. Ele pôs na 1063. Gono 434, desce para 2 mil pés, número 3 para aproximação, QNH 1013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Livre ILS, vai reportar estabilizado, Gono 434, descendo para 2 mil pés. Papa Hotel Delta, autorizado táxi até o ponto de espera, visto no 7, ponto para ingresso, Papa Hotel Delta. Ok, isso é táxi então até o ponto de espera, reporta lá quando pronto para ingresso. Noite decimal meia. 18 meias, 1, 4, 2, 3, 5. Obrigado. Rodrigo Salvador, bom dia, TAM 3304, recente da informação Índia, descendo para o 160. TAM 3304, autorizado chegada a bomba, desça para nível de voo 060. 060 na bomba, 3304. Controle papapá, mais 17 Romeu, livrando o setor da cidade de Baixo, vai ser pro de Paris, mas eu também vou. Ciente, mais 17 Romeu. Agora minha, tá autorizado minha e manter o Papa Hotel Delta? Ali mantém Papa Hotel Delta. Salvador, bom dia, tá 3179. Tá 3179, ali mantém, correção, mantém a posição no ponto de esperada pistão 0. Tem um Airbus na final da pistão 0. Mantendo pode chegar, 379. Torre Salvador, bom dia, Azul 4208, LS da 10 Baixa Trava. Azul 4208, continue a aproximação, guarde pista livre, vento 100 graus, 100 nós. O Azul 4208. 4208. 1922, autorizado de chegada, mar e desça para nível de voo 070. Mais 063 no solo aos 54, chame solo 121 decimal 9, o TAN 3663. Cada localizador, gol no 434. TAN 3663, autorizado Alfa Juliette, pátio 1 no portão 2. Alfa Juliette por 2, TAN 3663. Papatango, Romeu Papatango, decolador 54, chama controle 19 decimal 35, Romeu Papatango. Controle 19 decimal 35, Romeu Papatango. Torre Gono 434, bom dia, localizador. Gono 434, continua a aproximação, guarde pista livre, Uno 434. Tá. Romeu Papatango, mantém as condições individuais, ingresso corredor axé, meu bem. Axé, meu pau, Romeu Papatango. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, mantém posição na, no, na pista 17. Tem outro tráfego na final, na curta final. No solo às 5.6, livre pista pela direita, solo 121 decimal 9. 219, grato. Afirmativo, TAM 3304. O Xanã 6225, desça para 2.000 pés, QNH 1013, autorizado sinal LS, possibilidade. Xanã 6225, descendo para 2.000 pés. Com 10013, então é acusar estabilizado, autorizado. 90 graus, 109, que negar 1013, o gol 1434. Está livre o pouso, gol 1434. TAM 3304, desce para o nível de voo 050. 050, está liberada a velocidade? Negativo, TAM 3304. Ok, bom, quer adulterar, 250. Certo. Já está reduzindo, vai passar 10 mil pés. Voo 1922, desce para o nível de voo 060. Tem condições de reduzir velocidade para 250 nós? 060, afirmativo, 250 nós, 922. Entendi, Juliette, bom dia.